Os produtos Paiô estão em promoção nas farmácias São Paulo. Dia e noite à sua disposição. Brasil, parabéns, servir. Pavarotti, uma hora. Veículo J274, Rádio Atalaia de Maringá Limitada, operando na frequência de 1310 kHz. Aqui você tem música, notícia, hora certa e utilidade pública. Atalaia, 24 horas do ar.